Tá ao vivo já? Ao vivo? Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatsu. Periscatsu todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Sempre às 20 horas, né? Todo mundo com a expectativa, meteu 6-0 na Liga Alajuelense, foi para a América Central, enfiou 10 gols, aí chegou aqui e empatou com o Santos. E aí caiu o mundo, o ano acabou, feliz 2019, manda todos os jogadores sem vontade embora. Sem raça, sem vontade, sem alma para jogar no meu Verdão. E esse técnico não serve para nada, tem que mandar embora. Pelo menos foi isso, só isso que eu vi por aí. Em parte, eu concordo com a insatisfação. Com o desespero e com o fatalismo, eu não concordo de jeito nenhum. Então essa vai ser a tônica desse programa hoje. A gente vai falar sobre o que de fato a gente tem que ficar insatisfeito, pelo menos na minha opinião, né? Sempre tem que lembrar isso, né, gente? O que eu falo aqui é a minha opinião. Eu não vou pegar a opinião do tio Oreste, né? Ele sabe de quem eu tô falando. Fala assim, não, aqui eu vou agora eu vou falar sobre a opinião do tio Oreste. Não, eu vou falar a minha, porque eu só respondo pela minha opinião, tá? E vocês podem concordar ou não, mas na hora de discordar, se vier aqui no chat e falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, me dá adjetivo, eu já tiro da conversa. Sabe por quê? Porque uma discussão, para ela ter algum sentido, o debate tem que ser em cima das ideias e não em cima das pessoas. Então, primeiro que vocês não me conhecem. Vocês me conhecem o que vocês veem aqui das transmissões. É pouco. Então, vocês não sabem se eu sou o tipo de pessoa que aceita dinheiro para falar bem de técnico, como eu já andei ouvindo por aí. Tô levando dinheiro. Sabia que eu tô levando dinheiro do Roger? Tô fazendo YouTube aqui porque eu sou louco, porque eu tô ganhando salário do Roger para falar bem dele. Então, quem vier acusar disso, falar aquele outro, sai da conversa, cara. Então, tem aqui os estagiários Rambos, que já estão aqui a postos para cortar as cabeças. Então, tem que fazer um certo terrorismo mesmo. Para que vocês ajudem esta discussão a se manter sadia e não começar a virar um negócio de doido, sabe? Uma filial do Facebook. Não é esse o nosso objetivo aqui. Então, combinado. Eu acho que dá pra fazer, né? Dá pra fazer? Tem coisa pra melhorar? Claro que tem. Não tá tudo lindo. Não tá tudo certo. O mundo não é... Eu não tô vendo o mundo com óculos de lentes verdes. Não. Mas vamos tentar estabelecer uma conversa. Até queria... fake também não é bem-vindo aqui, sabe? Então, pessoal, vamos lá. Eu queria convidar vocês a participarem dessa conversa numa forma elevada, usando o nosso chat. Tá? O estagiário das perguntas vai selecionar. E se vocês quiserem garantir que as perguntas sejam lidas e respondidas, usem o Superchat. O Superchat serve, além de garantir que a pergunta de vocês seja respondida, serve para manter isso aqui no ar. Porque eu sigo fazendo isso daqui por abnegação, por enquanto. Tenho meu emprego, largo isso aqui a qualquer momento. Mas eu preciso ter o retorno de vocês. Preciso saber que tem gente que está gostando. Eu preciso saber que tem gente que quer que isso aqui continue para eu investir. Senão eu paro, meu. Se for para ficar falando para meia dúzia, eu paro. Então eu preciso saber que vocês estão gostando. Eu preciso saber que vocês estão achando importante esse trabalho. Tá? Então o Superchat é um jeito de manter isso aqui no ar, de, sabe, de tentar recuperar o que foi investido em equipamento. Vocês estão vendo que o som tá bom? Pra caramba? Tá bom, né? Então é um dos investimentos. Próximo investimento vai ser em cenário, vai ser em programação de fazer lives, começar a fazer um negócio mais profissional ou semi-profissional. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês. É importante. Então, fiquem à vontade. Inclusive o like, né? O like é importante. O like é importante para fazer com que o canal seja mais visto por outras pessoas, para que o YouTube mande lembretinho para outros palmeirenses. Então, o cara que entra na live do Palmeiras, na live de Mídia Palestrina, ele vai receber um aviso, ó, tem um cara chamado Verdades aqui que você pode gostar também. E aí ele acaba conhecendo o canal. Então também isso é importante. Vamos lá, rapaziada. Então vamos começar a desenvolver o raciocínio. Quem entrou no nosso blog hoje, no nosso site hoje, que é o verdazo.com.br, já tem uma ideia do que eu vou falar aqui agora. Tá? Nesse post que eu publiquei hoje pela manhã, o César disse que o som é bom, minha voz que não ajuda muito. O que você queria, a voz da Renata Fã? Cada uma, parece duas. Então vamos lá. Nesse post de hoje, eu meio que dei uma dissecada no jogo de ontem. Fiz uma comparação com a expectativa que a gente tinha. E é muito importante a gente separar do jogo de ontem o que foi circunstancial e o que é crônico. O que eu quero dizer com isso? É que, vamos supor que o time tivesse 100% certinho. Treinou, tudo foi absorvido pelos jogadores, tudo foi assimilado. E eles colocaram em prática com perfeição. Mesmo assim, o time pode empatar ou perder. Porque tem 11 do outro lado. E os 11 do outro lado, ah, mas é o Santos. Não é o Real Madrid. Não, tudo bem, é o Santos. Mas também não é o 15 de Chiririca da Serra. Então é um time que, se encaixar uma noite boa, ou se encaixar alguns lances bons, e se o Palmeiras desperdiçar chances, como desperdiçou, pode acabar acontecendo de perder pontos, que foi o que aconteceu. Então, isso é um jogo de futebol. Então, esqueçam o videogame. Eu sempre falo do videogame aqui. Ah, um time que tenha lá o rating 80 nunca vai perder de um time que tem o rating 50. No futebol de verdade, isso acontece. Preciso falar isso para vocês. Tá? Então, eu não me conformo com gente que vem com a palavra inadmissível. É inadmissível. Sabe, deve ter ouvido muito essa palavra na vida e tá com recalque do cacete. E aí vem na internet, o Palmeiras perde e é inadmissível. Ouviu tanto, né? Tem que falar pra alguém. Coisa feia que vocês fazem, viu? Então, o que aconteceu ontem que foi crônico? Que a gente nota que acontece e não está mudando. E o que aconteceu que é do jogo? Então vamos lá. Ontem, quando acabou o jogo, eu apontei três, entre aspas, culpados por tudo o que aconteceu. O juiz influenciou bastante no andamento do jogo. Desde o começo, marcando faltinha para o Santos, não marcando para nós. Ele estava mal intencionado. Eu afirmo. O juiz estava mal intencionado. Ele direcionou esse jogo para o Santos. A falta do Gustavo Scarpa em cima do Dodô não foi. E ele arrumou a falta porque ele quis dar um lance perigoso para o Santos. Então ele fabricou o lance do gol do Santos. Juiz. Ah, a culpa não é só do juiz. Claro que não. Espera eu acabar o raciocínio, animarzinho de teta. É... cara deve ter umas 500 contas, né? É. Vanderlei pegou duas bolas impossíveis no fim do jogo. Decidiu o jogo. Decidiu o resultado do jogo. Nos lances capitais, ali no final, apareceu o cara com uma performance absurda. Mérito deles. Vai fazer o quê? Terceiro. Eu queria falar pro fake que tá aparecendo aí. Custa fazer uma conta com o seu nome? Aí você pode falar o que você quiser aqui, cara. O que você quiser, não, né? Tem que respeitar o espaço. Mas você vai ser bem-vindo. Quem não é bem-vindo é quem aparece com o nome fake aqui, cara. Não apareça com fake, que é um caminho que a gente resolveu seguir. Então respeita o espaço, cara. Você é bem-vindo. Aparece com o seu nome. Ou aparece pelo menos com um nome amigável. Né? Não com nome escancaradamente fake. Pô, é chato isso. Terceiro culpado. Roger Machado. Claro. Claro que o Roger tem. O Roger foi muito mal ontem. Talvez tenha sido a pior partida dele como técnico desde que ele chegou no Palmeiras. Ele errou. Desde que a bola. Ele escalou direitinho. O time escalado estava certinho. Renato Viana, vai com calma, vai com calma. Não é assim que a gente conversa aqui, cara. Você quer fazer esse tipo de coisa? Você vai lá no Facebook, você vai lá na UOL, no Globo.com. Aqui não é assim. Meu, eu tô pedindo, cara, por favor. Custa aparecer com a continha, né? Você deve ter umas 80 contas. Faz uma com o seu nome e aparece. Ou põe o nome, sei lá, Antônio da Silva. Eu já vou saber que é você. Tô tirando de novo. É, ainda mais porque você vem com coisa de política, cara. Isso dá um problema aqui, sabe? Aí vem o outro cara falando, ah, porque você é coxinha. Aí começa aquela discussão que não tem nada a ver com a gente aqui. Ajuda nós aí, vai, velho. Aí o Paulo Henrique vem pedir Abelão. O que o Abel vai fazer agora aqui, cara? O Abel aqui, a gente. É o ano perdido. Vocês estão com medo do ano perdido? Vocês querem tirar o Roger por causa de ano perdido? Colocar qualquer um agora é ano perdido. Ah, não vou ficar falando tudo isso de novo, cara. Eu falo toda a live. Não adianta. Calma, calma. Não façam perguntas ainda, gente. Deixa eu terminar o raciocínio, tá? Vamos lá. O Roger fez a pior partida dele ontem pelo Palmeiras, como treinador do Palmeiras. A bola rolou, ele tava tudo certinho, escalou certo. O Palmeiras começou bem. Fez 1-0. Mas já levou um perigo com 1 minuto, uma bola parada. O Edu Dracena não acompanhou o David Braz. Então podia ter saído 1-0 para o Santos ali numa bola parada. E vamos combinar que ele treinou exaustivamente bola parada. Exaustivamente. Treinar exaustivamente é sinônimo de se tornar intransponível? Não é. Então já teria sido um fator imponderável. Então não adianta a gente reclamar do imponderável, porque o imponderável poderia ter acontecido antes e não aconteceu. O imponderável aconteceu porque nós demos várias chances da bola ficar pipocando ali na nossa pequena área e uma hora a bola ia entrar. O Roger, a partir do momento que o Palmeiras fez o gol e que estava jogando bem, estava sólido na defesa, tinha probleminha de recomposição também, temos que falar. Eu não sei por que Diogo Barbosa e Marcos Rocha sobem ao mesmo tempo. Então teve um momento, acho que com 7, 8 minutos de jogo, quem tiver a chance de rever o videotape aí, aparece na imagem. É difícil falar quando a gente tem aquela limitação do quadro, eu sempre falo isso. Mas apareceu no quadro o Palmeiras trocando bola no ataque com 8 jogadores. Marcos Rocha, Felipe Melo, Bruno Henrique, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Lucas Lima, Johan, Gustavo Scarpa e William. Os oito da intermediária ofensiva para frente. Só tinha os dois zagueiros atrás e perdeu a bola. E o Gabicelha arrancou em velocidade. Só contra o zagueiro. A sorte é que o Gabicelha é um enganador. Em vez de ele ir para dentro do Edu Dracena, ele quis cortar para o lado, perdeu tempo e deu tempo da nossa defesa se recompor. Mas foi um risco seríssimo que a gente correu neste lance específico. Então, isso não dá para a gente saber se foi crônico, se é uma coisa que está mal treinada, ou se foi uma loucura que deu nos dois laterais ali, que subiram ao mesmo tempo, alguém cagou. Não sabemos. Mas foi um problema detectado. Mas por isso que a gente não pode condenar o Roger, não sabemos. E não se repetiu durante o jogo, também temos que falar isso. Isso não aconteceu seguidamente durante o jogo. Então é uma pista de que talvez não tenha sido falha de treinamento, tenha sido falha de execução dos jogadores. E tudo isso é história do técnico, né? Ah, porque o técnico não treina. Pô, como é? O cara treinou exaustivamente bola parada defensiva, os setoristas reportaram. Quase toma um gol de bola parada com um minuto de jogo. A culpa é do técnico. Não estou passando pano para o técnico, estou fazendo vocês pensarem. Tá? Eu quero que vocês enxerguem que uma partida de futebol não é igual de videogame, que acontecem coisas que fogem ao nosso controle, por mais que a gente treine. Por isso que o Real Madrid perde do Alavés. É por isso que o Bayern de Munique, às vezes, perde do Hoffenheim. E assim por diante. Por isso que o Manchester United, às vezes, perde do Stoke City. E assim vai. Então acontece. Ah, mas o Palmeiras está perdendo ponto toda hora. Sim, vamos chegar nisso aí. Calma. A partir do momento em que o Palmeiras parou de controlar a bola e deu a bola para o Santos, não tem nenhum problema nisso. O Palmeiras tinha que estar, plantado, sem deixar que o Santos entrasse em nossa área com a bola tocando, ok, isso estava sendo conseguido, e sem deixar que as bolas fossem abertas e que o cruzamento acontecesse. Isso não estava acontecendo. O Palmeiras estava permitindo que o Santos levantasse bolas em nossa área a todo momento. A maioria no segundo pau. E o cara cabeceava para dentro e numa dessas quase que o Gabicelha fez um. Estão lembrados? Um cruzamento que veio da esquerda. Mas toda hora... A zaga tirando, ok, mas numa outra a bola pipocava lá dentro. E é um perigo quando a bola pipoca lá dentro. Sabe o que pode acontecer? De repente ela pode bater na trave, voltar e o cara faz o gol no rebote. Ah, isso aconteceu no segundo tempo, né? É um perigo. Então o Palmeiras correu esse risco. Então quer controlar o jogo, dando a bola para o adversário? Você não pode deixar que ele ataque. Pô, dar a bola para o adversário significa que você tem que estar muito bem postado na defesa e... armado para o contra-ataque. Quem era o jogador de velocidade para fazer esse papel ontem? Então não era para ter essa atitude. Então o Roger tem que fazer o plano de jogo direitinho. E se a gente sai na frente, como a gente vai jogar? E se o jogo estiver empatado, como a gente vai jogar? E se eles fazem um gol, como é que a gente vai fazer? Tem que ter os planos de jogo definidos. Eu acredito que ele tinha, ele é um puta profissional. Agora, eu não entendi esse plano de sair com 1-0, se retrair e não ter um cara para puxar o contra-ataque. Então, não dá a bola, não temos esse cara de velocidade? Não temos. Então, não vamos dar bola para eles. Bom, chegamos ao intervalo com 1-0 no placar. Já era para chegar pro Arthur e falar, já vai aquecendo aí, menino. Se eu não te puser no intervalo, eu vou te botar no máximo com 10, 15 minutos. A não ser que o Santos faça um gol antes. O Santos não fez o gol com 10, 15 minutos. Era para ter colocado o Arthur e era para ter tirado o Felipe Melo e colocado o Thiago Santos. O Felipe Melo estava amarelado. E cansado, como ele sempre cansa. Ele não mexeu. Ele foi deixando o time daquele jeito. E no começo do segundo tempo, aí que tá, o Palmeiras parece que ele volta bem instruído. Porque a gente vê que no começo do segundo tempo, o time estava jogando certinho. Não estava dando a bola para o Santos. Não estava deixando o Santos chegar nem por dentro, nem pelas beiradas. Parou de chover bola na nossa área. Parou. Até um certo ponto do segundo tempo, não teve esse problema. O único problema que teve foi numa bola que o Antônio Carlos escorregou. E aí não tem o que fazer. Mais uma vez, um imponderável. Sorte, mais uma vez, que era o inútil do Gabicelha, que em vez de tentar fazer o gol, tentou cavar o pênalti. Senão, os caras iam ter empatado numa infelicidade do Antônio Carlos. Que jogou bem pra cacete ontem, por sinal. Bom, muito bem. Roger não mexeu. Mas o time estava jogando bem. De repente a bola começou a ficar mais com o Santos. Parece que a instrução que o time recebe no vestiário, parece que ela vai murchando, murchando, murchando e some. Com 15, 20 minutos some. Ao mesmo tempo, a gente nota, e de novo, eu sempre tenho que falar isso. Quando a gente vai criticar o preparo físico, a crítica tem que ser sempre em tom de desconfiança, jamais de afirmação ou negação. Porque a gente não tem os dados. Hoje existem métodos em que você mede a fadiga, mede a capacidade aeróbica. A gente não tem. Então não adianta eu falar, o time estava cansado. Não, o time parecia cansado. Um pouquinho antes de sair o gol, o Palmeiras estava tentando puxar um contra-ataque, teve uma bola passada para o meio, em que a bola passou no meio do William e do Lucas Lima, e os dois não tiveram arranque para tentar ir atrás da bola. Se qualquer um dos dois tivesse tido, sabe, a explosão física, tinha interceptado a bola e ia ser um ataque bom do Palmeiras. A bola passou no meio dos dois e acabou dando um contra-contra-ataque do Santos. Vocês devem lembrar desse lance. Isso mostra fadiga. Pouquinho depois, saiu o gol e aí saiu o William para entrar o Daverson, porque o William aparentemente é o que estava mais exausto. Será que não é hora de dar uma avaliadinha nos dados da fisiologia e ver se o preparador físico está trabalhando direito? Just in case. Dá uma olhada, ver se o resultado está bom. Pode ser que esteja. Pode ser que a gente esteja falando no chute aqui e cometendo uma puta injustiça. Mas pode ser que os caras realmente estejam mal preparados fisicamente. Pode ser. Então eu, se eu sou o diretor de futebol, eu vou cobrar um relatório detalhadinho do desempenho físico dos atletas. Só para ver o que está acontecendo. O John da Silva está cravando. Não pode fazer isso, John da Silva. Você não pode fazer isso. Você não pode afirmar. Você pode levantar a hipótese. Se você afirma isso aí, como você está fazendo, você está sendo leviano. E ser leviano não é uma coisa legal. Ser leviano é você falar sobre uma coisa que você não sabe, que você não pode provar. Às vezes as pessoas acusam outras de crime sem poder provar, e isso é crime. No seu caso, o que você está fazendo não é crime, mas é feio, né? Então, calma, calma. Eu acho que tem jeitos bacanas de você fazer uma cobrança, né? Com acusação vazia, certamente não é um deles. A gente tem que sempre lembrar que tudo isso que está acontecendo é num cenário em que o juiz está todo o lance prejudicando o Palmeiras, enervando os jogadores do Palmeiras e deixando os jogadores do Santos tranquilos para ficar caindo, dando pirueta, que uma hora ele vai dar amarelo, ele vai distribuir 500 amarelos para o nosso time, para eles, dois ou três só para disfarçar. O juiz estava mal intencionado. Não tem outra explicação. Não, não existe ruindade que explique tamanha diferença de tratamento para um time e para outro. O cartão que ele deu para o Lucas Lima foi um absurdo. Tá? Então, todos esses erros, todos esses equívocos estão acontecendo com o juiz, piorando a situação. O Palmeiras perdeu um gol feito no fim do segundo, no fim do primeiro tempo. Um contra-ataque. Foi um dos poucos contra-ataques que o Palmeiras encaixou. E por que encaixou pouco contra-ataque? Porque não tinha jogador de velocidade para a proposta que foi colocada em campo. Se tivesse o Dudu em campo, se tivesse o Arthur em campo, certamente teria encaixado mais contra-ataques. Ou possivelmente teria. Então o Roger errou. Isso aconteceu contra o Ceará, isso aconteceu contra o Sport, isso aconteceu contra o Flamengo, isso aconteceu contra o Botafogo. O Palmeiras está na frente por 1 a 0 e não escolhe a estratégia certa. O que, que é a estratégia? É o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar mais um gol com tudo, eu vou travar o jogo, mas continuar armado para o ataque, ou eu vou só me defender? Gente, eu vou só me defender é aquele plano de jogo que você adota na melhor das hipóteses, quando chega, sabe, 35 do segundo tempo, que agora fala assim, agora vamos segurar aqui. Agora estamos cansados, estamos mortos. Vamos travar o jogo. E desencana de atacar. Bom, daí você tem que fazer as substituições necessárias. O Palmeiras tentou travar o jogo com dois volantes, sem um ponto aberto, com três meias ali sem função. Então, decide a estratégia. Diante da estratégia, você monta a tática, o esquema tático, o desenho tático. O Roger não encaixou esses princípios. Por isso que deu tudo errado. Por isso que... Aí que tá. Mesmo assim, aí entra a diferença técnica dos times. Aí entra o fator que está deixando vocês tão indignados. Porra, com esse time vai empatar com o Santos. Pois é, fazendo tudo errado, com esse time você só empata com o Santos, você nem perde. O Santos é um time tão fraco que mesmo assim só conseguiu fazer um gol de fliperama. Que a bola estava na mão do Everton. E aí foi lá o Felipe Melo e fez igualzinho na Copa de 2010. Deu uma raspadinha de cabeça e fudeu com tudo. É culpa do Felipe Melo? Um pouco. Um pouco. Primeiro porque ele já devia ter aprendido que bola na direção do gol, você não pula para dar uma raspadinha. Ou você dá uma testada para valer, ou você não vai. Ele já eliminou o Brasil de uma Copa fazendo isso. Claro que é sem querer, mas errar é humano. Insistir no erro é o quê? Então, é uma sucessão de erros, uma soma de erros. O Palmeiras abusou do direito de dar chance ao imponderável. O bom trabalho é você cercar as chances do erro, para o erro não acontecer. E o erro aconteceu, aconteceu, aconteceu. Não saiu o gol, não saiu o gol, uma hora saiu. E saiu com pouco tempo para a gente recuperar. 15 minutos, faltando para acabar o jogo, tomamos o gol. Aí ele mexeu. Aí ele pôs o Jean. Porra, o Jean. Para fazer um gol. Você tem o Vitinho, você tem o Arthur. Por que você pôs o Jean, cara? O Jean era um cara para ter posto exatamente quando a proposta era segurar o jogo. Não quando você precisa ganhar. Então, por isso que eu falo, foi a pior atuação do Rojas. Aí ele resolveu pôr o Arthur com 40 do segundo tempo. Aí o menino entrou e bagunçou tudo, o esquema do Santos, quase que fez gol. Na verdade, foi o Jean, né? Eu, na transmissão, eu achei que tinha sido o Arthur. Fiquei com isso na cabeça, mas ele estava ali no lance. Se não tá o Jean ali, ia cair no pé do Arthur a bola. É, e o Jean, cara, é um bom jogador, um ótimo jogador. Mas não é um artilheiro, né? Não é um atacante. Se ele é um atacante, tá ali. Se é um atacante que tá ali, cai a bola no pé do atacante, é rede. Caiu no pé do Jean, que. Puta, deu na trave, quase. Mas por que pôs o Jean, cara? Que mexeu tão mal? O que ele tava pensando quando mexeu? Então é isso que eu queria entender. Quais são os gatilhos que fazem o Roger mexer? O que levou ele a tomar essas decisões? Ou a tomar a decisão de não fazer nada até tomar o gol? Não mexeu, não mexeu, não mexeu. Demorou para mexer. E o jogo tava mostrando que precisava mexer. É só pegar a nossa transmissão ontem, minha, do Bruno Zaniolo. A gente falou durante o jogo. Tava falando, ó, tem que mexer, tem que mexer. Tava falando. Então o Roger errou. Mas nem tudo de errado que aconteceu ontem deve ser atribuído a ele como se está fazendo. Ah, treinou não sei quanto tempo para isso? Não, não é para isso. Vocês não esperavam que o time voltasse voando. Sim, voando. O time jogou bem ontem. Quando esteve com a proposta certa. Quando a estratégia estava certa e a tática encaixava com a estratégia certa. O Palmeiras jogou bem. Então é esse o acerto que tem que ser feito. Então o trabalho do Roger não é de todo um lixo. Precisa de ajustes. Ele precisa acertar isso, todos esses erros que a gente apontou. Mas não é para jogar tudo fora. Vocês querem jogar, é aquele ditado popular, né? Vocês querem jogar a água da banheira com a criança junto. Porra! Vocês entenderam o raciocínio? Então, eu não consigo admitir gente pensando em trocar técnico agora. Não, não, não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Você ama o Roger, o Roger te paga. Não. Ano passado eu falava isso do Eduardo Batista. Por quê? Porque eu acredito em sequência de trabalho, seja quem for. É ele, vamos com ele. Trocar, você só vai ganhar alguma coisa na cagada. Ai, com esse não vamos ganhar nem na cagada. Você não sabe? Eu acho que se corrigir esses problemas que a gente está vendo, tem muita coisa boa que vai ser aproveitada. Um abraço pro João César, que acaba de participar do Superchat. E eu tenho que te falar, João César, que eu não concordo com o que você falou. Tá na hora de ter um preparador físico top. A gente não sabe se o Omar Feitosa está fazendo um bom ou um mau trabalho. A gente pode desconfiar. Então, se eu fosse você, eu reformularia essa frase, eu falaria assim: tá na hora do Palmeiras ter um preparo físico indiscutível. É diferente, né? Porque hoje ele é discutível. O que quer dizer que ele é discutível? Que a gente nota o time. Nota, de olho. A gente nota o time. Não aguenta. Mas a gente não sabe se isso é resultado do mau preparo físico. A gente não sabe se a gente não está vendo demais. A gente não sabe se eles estão chegando nesse ponto porque estão correndo errado. Isso acontecia com o Cuca também. O jogador corria errado. Chegava no fim do jogo morto. Então, a gente tem que ter cuidado, cara. Quando a gente, sabe, vai criticar alguém. Vamos lá? Ah, o Asprilha Olivier está falando, quando o técnico é fraco, não tem essa de dar tempo. Então, eu acho engraçado, o técnico é fraco. Eu adoro falar isso, assim, o técnico é fraco, o jogador não tem alma, não tem raça. As frases, sabe, são os McDonald's das críticas de futebol, né? É tudo a mesma coisa. O técnico é fraco, cara. O que que você usa para medir se o técnico é forte ou fraco? Eu digo mais. O próximo que vier, que eu não sei se você está querendo que venha alguém ou se você quer simplesmente tirar esse. Se você está querendo simplesmente tirar esse, você está querendo se livrar de algo que você acredita que é o problema. Só que você não sabe como resolver o problema. Porque tirar um não resolve o problema, você tem que trazer outro. E você tem que trazer outro que tenha uma filosofia, que tenha um projeto de trabalho que encaixe com o clube. Você tem algum nome desse na cabeça? Então é muito fácil falar, tira, demite. Você não é o presidente mesmo, né? Você está só lá vendo pela TV ou indo ao estádio, pagando ingresso, mas você não está com essa responsabilidade de decidir. Então é fácil falar, demite. Tem que pagar a multa, né? Tem isso. Os últimos trabalhos dele mostram o quanto ele é fraco. Será? Se você perguntar para algum gremista se eles acham o trabalho do Roger fraco, eu acho que você vai se surpreender. Olha lá, o Henrique Santos. Abel é o nome. Agora virou. Ontem era o Marco Rubem, hoje é o Abel. É o Abel. O Abel é o cara. Por que o Abel? No que o Abel ia chegar? De onde vocês tiram que onde o Abel ia resolver? Que trabalhos monstruosos o Abel fez. Então o Abel vai chegar aqui, ele tem muitas qualidades, ele é um técnico muito bom. Ele vai chegar aqui, ele vai mudar o esquema tático, até deixar do jeito dele, então o time vai patinar, o time vai perder. E aí ele vai fazer algumas escolhas com que você que está pedindo ele agora não concorda. Sabe o que você vai falar? Que ele é burro, que com ele a gente não vai a lugar nenhum, porque ele não está fazendo exatamente o que você quer. Porque se você tem 11 que você quer que jogue, e ele põe 10 e um ele escolhe diferente, ele já passa a ser burro para você. Porque ele está escolhendo um que você não concorda de jeito nenhum. E aí ele é burro. E aí você vai vir fazer campanha na internet para derrubar ele, como você está fazendo agora. E aí isso vai acontecer de novo, e de novo, de novo, e de novo. Então, vamos parar com essa cultura aqui no Brasil. Vamos parar aqui no Palmeiras. Foda-se o Brasil. Vamos parar com essa cultura aqui no Palmeiras. Vamos fazer trabalhos sérios, profissionais, que envolvam um projeto esportivo com começo, meio e fim. Com datas para medir o desempenho e falar, ó, sua meta era essa, você fez isso, sua meta era essa, você fez aquilo. Nenhuma meta tem que ser batida em julho. Então vamos começar a pensar futebol de um pouco além daquele papo de boteco. Pelo menos essa é a nossa proposta aqui. Tem um monte de papo de boteco por aí, que a solução é contrata o Marco Rubem, contrata o Abel, dispensa esse, compra aquele, como se fosse um time de videogame. Né? Ah, compra e vende jogador assim toda hora, né? Não é videogame, gente, é de verdade. Então não é bem do jeito que vocês estão falando. Então, aí vem o Maurício Lipe, talvez esteja brincando, talvez esteja sendo sarcástico. Tá falando que projeto é só com o Luxemburgo. Não. O Luxemburgo, ele vulgarizou a palavra projeto, até porque ele tem a língua presa. Ele fala projeto. E aí ficou ridículo, né? Mas um projeto é uma palavra que denota o quanto o trabalho é profissional ou não. E até por isso que o Luxemburgo resolveu usar ela. De forma vazia, é verdade, mas você tem que ter um projeto, sim. Não um projeto. Projeto é do Luxemburgo. Projeto, um projeto sério, projeto viável, projeto ambicioso, tem que ter. E isso não passa por nada parecido com isso, ficar trocando o comandante sem ser no momento da medição de desempenho. Todo projeto tem pontos de corte onde você fala assim, ó, vamos ver o desempenho até agora, tá indo bem? Tá indo bem, então continua. Não, não tá indo bem, você não chegou nem perto, amigo. Aí, tchau. o momento do corte não é agora. Eu sempre falo, trocar técnico no futebol, se não for no, nesses pontos de corte, só tem duas situações em que você rompe esse princípio. É quando perdeu o comando, perdeu o vestiário, os jogadores querem tirar o técnico. Não tem jeito, tem que tirar. Dois, mesmo antes do ponto de corte, trabalha, não dá nem sinal de que vai evoluir. Eu sempre dou o exemplo do Marcelo Oliveira. Aconteceu exatamente isso com o Marcelo Oliveira. Tchau. Não é o caso do Roger. Ele não está estagnado. O time está evoluindo. Está evoluindo muito devagar. E é isso que torna a gente impaciente. A gente fica impaciente com isso. Mas é assim. A gente tem que aprender. A gente tem que se reeducar como torcedor. Se a gente quiser realmente torcer por um time diferenciado, profissional, de ponta. Se o Palmeiras conseguir implementar essa mentalidade, meu, a gente nada de braçada aqui no Brasil, porque é todo mundo amador aqui. A gente precisa dessa paciência. E eu acho engraçado isso. Mais um ano jogado no lixo. Parece que faz 10 anos que a gente não ganha nada. Né? Parece que tem que ganhar título todo ano. Ah, mas ano passado não ganhou. Pô, se fica dois sem ganhar, bicho, eu já fiquei 16. Eu não sei quantos anos vocês têm. Já fiquei 16. E entre 2000 e 2012, só ganhei um título também. Esse acho que vocês passaram por isso também. Mas mesmo assim, foi uma fila de 8. Um paulista, depois mais 4 sem nada. E uma Copa do Brasil que vamos combinar que vai mais ou menos. Então eu sei o que é ficar anos sem ganhar um título. Vocês estão aí há 2 anos, 1 ano. Vocês estão há 1 ano e meio. Estamos forte em 3 campeonatos. Vamos supor que perca os 3 e a gente fique pelo segundo ano sem título. É o fim do mundo mesmo? Vocês vão rasgar o furico de tanto ódio no coração? Pô, eu sou casado com o Palmeiras. Sou casado com a minha mulher. Oi, amor. Tô aqui. Sou casado com a minha mulher. Mas eu tenho uma relação com o Palmeiras, não com os títulos do Palmeiras. Tem gente que parece que só quer saber de título. Não importa se não tiver. Tipo Clóvis Rossi. Eu ia falar uma coisa, mas eu me arrependi. Não vou falar. Vamos em frente. Vamos pegar mais pergunta aqui. Os estagiários estão mandando pergunta aqui. Eu ainda não consultei. Quem que tá? Não tem. Não tem estagiário. Que beleza. Então vamos por aqui mesmo. Vamos lá. Olha lá, Paulo Henrique. Pelo investimento não podemos mais passar esse ano sem título. Mauro César, é você? Mauro César, é você? O investimento, desde quando? É banco imobiliário? Nós estamos jogando banco imobiliário? Não, cara. Não tem essa de não podemos passar sem título. Pelo investimento, o que significa investir num time de futebol? Significa aumentar as chances de ganhar. Nada mais do que isso. Investimento não é garantia de nada. Se investimento fosse garantia, era só fazer um campeonato de conta corrente. Quem tem mais patrimônio, quem tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro em caixa, quem tem mais aplicado, quanto vale o sócio-torcedor de cada um, quanto cada um arrecadou. Aí, assim, você faz um campeonato de público em estádio. Não é isso, cacete. O campeonato é de quem faz mais ponto, quem faz mais gol, quem elimina mais os outros. É isso que é o campeonato. Então, o investimento é para aumentar essa chance. E, às vezes, dá errado. E tem vários fatores aleatórios que fazem dar errado no campo. E eu falei 45 minutos sobre isso agora. Mas você não ouviu nada. Você pode até não concordar. Agora, você simplesmente negar tudo que eu falei sem explicar nada, só se você for o Mauro César. Tem time ruim aí que ganha título todo ano. Fala qual? Talvez o ABC de Natal ganhe o Campeonato Potiguar todo ano. Não tem time ruim que ganha campeonato todo ano. Não tem, Luciano Amorim. Não tem. Ah. O que irrita a torcida é a gente rico e perdendo, e os gambás quebrados devendo e ganhando. Então, como é que o gambá ganhou o Campeonato Paulista da gente, Gustavo Magalhães? Você quer ganhar igual eles? Porque pelo investimento, pelo trabalho, pela campanha no Campeonato Paulista, pela bola que jogou, quem que foi o campeão paulista? Palmeiras. O Palmeiras tinha um pênalti, faltando 15 minutos para acabar o jogo, que era o pênalti, era o gol do título. Esse pênalti foi negado a nós. Então, dá para você fazer essa comparação que você está fazendo? Chega a ser quase desonesto, cara. Você, sabe, cobrar esse tipo de resultado, dando como exemplo o Corinthians. Da forma que eles roubaram o título da gente aqui. O palmeirense devia ficar indignado com o roubo. Não redirecionar essa ódio contra o nosso próprio clube. Imagina o André Sanches lendo isso que você está escrevendo agora, ele vai rolar no chão de rir do que você está falando. Tipo, ó, olha o que nós estamos fazendo com eles, olha o que eles, olha para onde, olha de quem que eles estão com raiva. Depois de tudo que eles fizeram, direcionar a raiva para o Palmeiras, era para nossa torcida, numa boa, se unir de um jeito em volta do nosso clube, abraçar o nosso clube e empurrar, não importa o que acontecesse. Mas não. Em vez de entender o que aconteceu e sabe, lutar de volta, fight back, resolve-se revoltar contra o nosso próprio clube que foi roubado. Vocês não existem, cara. Juro por Deus. Josenildo tem 35 anos, então você não viu a fila, não, cara. Com 35 anos, você nasceu em 83. Em 83, a fila já estava quase na metade. Se você nasceu em 83, você começou a entender futebol em 90. Você pegou 3 anos da fila, meu. Ó. O Rodney está fazendo uma pergunta legal aqui. O Palmeiras teve o melhor ataque do ano passado, e foi mesmo. Mas a zaga foi uma das mais vazadas. Desde Vitor Hugo e Mina, que foi lá em 1900 e 2016, então faz só 2 anos. Desde Vitor Hugo e Mina, não temos uma zaga sólida. Será que não está claro que falta no mínimo um xerife? Como é que você vai ter um xerife se a proteção não tá lá essas coisas? O time de 2016 não era super bem protegido? O time de 2016 não era um time que controlava o ritmo de jogo e por isso não deixava com que o Palmeiras fosse atacado? A gente adora falar que o Vitor Hugo e Mina era uma zaga super sólida, mas fomos tão atacados assim em 2016? Eu acho que passa por isso. O que que mudou em 2017? Então, fica aí o desafio estatístico para vocês de estabelecer um teste de dependência e determinar, talvez, uma das razões para que a defesa do Palmeiras tenha decaído tanto depois de 2016. Peço a vocês que escrevam sempre com letras minúsculas, tá? Senão eu nem leio. Marcelo Ferreira da Costa. Não digo que eu devo o que eu não devo falar, tá? Ponha a sua opinião e não me acuse de nada. Eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Você já fez isso no site e está fazendo aqui. Não faça mais isso, por favor. Respeita. Eu estou aqui, estou dando a minha cara a tapa aqui, eu tenho que falar o que eu penso, não o que você quer ouvir. Tá? Se você discorda, você argumenta contra. Não vem falar, você não pode falar isso. Não vou admitir isso. Tá? Fique claro. Davi Felipe está no caminho certo. Continua indo nesse caminho aí que você está indo bem. Leandro Gomes também está no caminho certo. Val Alves, você ouviu o programa desde o começo ou chegou agora e está falando? Porque tudo isso que você está falando eu já respondi em toda uma introdução que demorou quase mais de 40 minutos. Vocês não estão a fim de superchat hoje, né? Eu estou pegando perguntas aleatórias aqui. Quem quiser que eu responda. E também não tem abraço, né? Então tá. Estou buscando mais aqui. Eu queria agradecer o João César pelo apoio aqui no superchat que ele deu lá no começo. Vocês gostaram da transmissão que a gente fez ontem, eu e Bruno Zaniolo? É, a gente tá se entrosando, a gente está pegando entrosamento, está fluindo cada vez mais, o equipamento ajuda. No começo, quem viu as primeiras, a gente tinha um microfone só, ficava passando o microfone um para o outro. Agora a gente já tem dois microfones, fizemos um investimento. Então, espero que vocês estejam gostando, mas por favor, deem retorno. Falem o que vocês estão gostando. Marcelo, para de ser chato, cara. Marcelo Ferreira, para de ser chato. Porra, argumenta, velho. Olha o que você está falando. Se olha, olha, lê o que você está escrevendo. Vê se isso dá. Pensa que você está diante do presidente do Palmeiras, não eu. Todo mundo que está lendo aí. Seria esse o argumento que você daria para ele para defender o seu ponto? Pensa nisso, cara. Eleva o nível do argumento. Torcedor do Verdão não aceita. Eu acho engraçado isso. Torcedor do Verdão torce. Você não tem que aceitar ou deixar de aceitar, cara. A gente tá junto do Palmeiras porque daí vier. Tem essa de aceitar ou não aceitar. A gente fica mais triste ou menos triste. Essa de não aceitar, não aceito. Eu não aceito, cara. Às vezes parece que é uma inversão de valores, parece que o Palmeiras existe em função de cada um de vocês que tá com essa pegada aí. Não, é o contrário, cara. Vocês são loucos. Vocês são tudo louco. Vai ter transmissão dos jogos em casa também? Sim. Domingo estaremos direto do Allianz Parque. Nas tribunas do Allianz Parque, fazendo a transmissão, eu e Bruno Zaniolo. São as melhores transmissões, porque daí a gente tem a visão completa do gramado, né? Marcelo Torelli, obrigado pela participação no Superchat. Uma pergunta muito útil, muito importante para a sequência. Dudu volta ou não? Na minha opinião, ele quer saber. Quer dizer, na do Roger a gente não sabe, a gente desconfia. Na minha. Mas volta correndo, porque esse esquema com três meias, ele pode até ser muito bom em determinados momentos, em determinadas situações do jogo, quando você não precisa sair em contra-ataque. Agora, a gente notou que o Palmeiras, uma das grandes deficiências ontem na transição ofensiva do Palmeiras ontem, era não ter essa opção de velocidade. Então, até outro dia, o Palmeiras jogava com uma de cada lado, o Dudu e o Keno. Perdemos o Keno. Aí o jeito de jogar do time mudou radicalmente. Dois velocistas para zero velocistas. Eu acho que a gente pode ter um meio termo. Você tem um velocista. E o mais legal disso é que a troca de posições que ele vai ter, vai ficar ele de um lado e o Johan do outro. Ou ele de um, o Dudu de um lado e o Gustavo Scarpa do outro. A hora que eles inverterem, você inverte o lateral deles que vai ter que ficar mais plantado. Então você bagunça todo o ataque deles. Então são nuances do jogo, são as pecinhas que você mexe durante o jogo que pode mudar o resultado. Então, a volta do Dudu vai dar um equilíbrio muito maior para o nosso time, porque ele tem a característica de jogar como um jogador velocista, mas também pode jogar como um meia para cadenciar. Ele chegou a jogar com o Cuca, vocês devem se lembrar, como meia central. Vocês se lembram que isso aconteceu em 2016? Várias vezes? Então, sim, o Dudu é titular neste momento. Vitinho titular, não. Vitinho é opção para mudar o jogo. Quem joga no lugar do Lucas Lima? O Moisés. Qual microfone você usa? Puta, não sei, cara. Eu joguei a caixa fora. Não sei. Microfone comprado na Teodoro Sampaio. O Ricardo está dando uma sugestão aqui, quer que eu pare de dar os resultados dos jogos no meio da transmissão. Sabe por que que a gente faz isso, cara? Para dar um descanso para a voz do narrador. Isso é importante. Não é à toa que isso acontece nas transmissões das rádios tradicionais. Senhores, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu dei umas patadas que já são tradicionais, mas foram todas com respeito e responsabilidade. Espero que vocês não tenham levado a mal. A discussão de futebol é assim mesmo. Para agradecer pela companhia, pelo apoio do like. Então, se você não deu like ainda porque esqueceu, tá na hora porque vai acabar, daí não dá mais tempo. Então, vamos gastar o dedinho no like aí, por favor. Vocês já sabem por que é importante dar o like, por causa da forma como esta plataforma chamada YouTube trabalha. E convido vocês então para acompanhar nossa transmissão no domingo, a partir 3h30, 3h45, a gente entra no ar com o pré-jogo, já emenda com a transmissão, e depois mais uns 15, 20 minutos com o pós-jogo. Todos os comentários da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Narração do Bruno Zaniolo. Comentários deste bonitão aqui. Tá bom, senhores. Hora do like, hein? Não tô vendo ali o like subir. Cadê o. Ah, agora tá subindo. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem prestigiando e apoiando a nossa transmissão. Até domingo. Acho que o Palmeiras ganha. Vai ficar mais fácil se a gente abraçar o nosso time e empurrar ele e não ficar cobrando e não ficar descontando a nossa frustração nos caras que a gente quer que ganhe. Pô, vamos ser inteligente. Lá no Allianz Parque, principalmente, lá não é lugar de vaiar. Lá é lugar de apoiar. Vaiar só depois que o jogo acaba, eventualmente, se merecer. Durante o jogo, jamais não vaiem, gente. Por favor. Até domingo, pessoal. Valeu. Tá ao vivo ainda esse negócio? Ao vivo?